Boa tarde, irmãos, irmãs, amigos em geral. É com grande alegria que eu estou partilhando com vocês nesse sábado mais um pouco sobre o tema da liderança. Quero repetir para você que vou estar utilizando o material de como planejar um subsídio para liderança, manual de planejamento. É um material do Ministério de Apoio Pastoral que foi editado em agosto de 1993 pela Igreja Metodista do Brasil, na primeira região eclesiástica. Bem, com relação à formulação do planejamento básico, fazendo só alguns destaques, um resumo aqui do manual, tirando as particularidades da denominação, eu digo a vocês que, em primeiro lugar, é importante que nós pensemos um pouco, reflitamos sobre quem nós somos. Diz aqui o material, nós somos uma igreja. Aí você coloca a sua igreja. Mas, na verdade, você pode ir direto para a reflexão, pensando que todos nós, na verdade, somos um ramo da Igreja de Jesus, somos o povo de Deus, em missão, sal da terra, luz do mundo, fermento, arauto das boas novas, testemunhas vivas do amor redentor de Deus e praticantes da misericórdia. Aqui, como diz o nosso material. A partir da nossa fé em Deus e da palavra do Senhor, sabemos quem somos. É preciso saber quem somos. Se você não sabe exatamente quem nós somos ou quem você é, como líder de um ministério, dificilmente você vai conseguir realizar a contento tudo aquilo que deve ser realizado no seu ministério ou na sua denominação. Nós temos que saber quais são os nossos critérios de trabalho, o que queremos alcançar com o nosso trabalho. Tem que estar claro para nós que nós somos líderes, discípulos, igreja, como diz o manual. Não queremos deixar de ser igreja, mas queremos ser uma igreja missionária, uma comunidade missionária, abre aspas, a serviço do povo, para que a partir do nosso trabalho, as pessoas eles experimentem o amor de Deus em suas vidas e o tenham como Senhor, Salvador e Deus. Partindo disso, desse início de reflexão, nós vamos para o momento de pesquisar a realidade, fazer uma análise de conjuntura e rascunhar um pouco, começar a esboçar a realidade onde nós estamos. Diz o texto, e eu só vou fechar aspas no final, porque vou utilizando fragmentos aqui desse segundo passo. que características nós encontramos para realizar o nosso ministério, a nossa liderança? Se você é um missionário que está fora do país, é preciso se situar muito, entender o idioma, entender a cultura, entender o que as pessoas são, como elas pensam, o que elas comem, o que elas vestem, ou seja, qual é a sua cosmovisão, qual é a visão desta sociedade. Se é de uma denominação, onde você estiver inserido, qual é a visão das pessoas que estão na cidade onde você está trabalhando? Se é dentro da igreja, qual é exatamente o perfil do ministério que a igreja deseja? Então, repito, que característica você encontra, quais as necessidades e o que te faz pensar numa oportunidade missionária? Quais as ideias que daí surgem para o trabalho? Aí perguntar de novo: são boas essas ideias? É importante refletir, refletir, refletir, esboçar, escrever. O que nós estamos pensando correspondem mesmo a uma necessidade ou alguma expectativa? Já imaginaram você criar como líder um tipo de serviço, de tarefa, de ministério missionário? Por exemplo, de uma creche, onde no bairro já há várias creches? Se é uma questão de saúde, você vai investir exatamente do lado, de um hospital, por exemplo, ou de uma UPA? Qual é a necessidade? Você tem que gastar tempo com isso. Qual é a verdadeira necessidade da sua igreja local, do bairro, da cidade ou do país? Qual é a demanda? É o abandono de pessoas idosas? Ou a questão do consumo de álcool? Ou drogas? Ou prostituição? Isso te levará a uma visão missionária correta, se você fizer uma boa análise de conjuntura, e te levará a uma péssima visão missionária, se você não gastar tempo fazendo análise de conjuntura. Por isso, dentro desse segundo passo, é importante que se tenha uma investigação da realidade, uma averiguação da realidade, haja uma identificação das necessidades e oportunidades de trabalho e um levantamento dos recursos materiais e dos recursos humanos necessários. Quanto à investigação da realidade ou averiguação da realidade, há três elementos importantes ou três fases importantes que você deve observar. O primeiro, ou a letra A, como aqui no manual, é a descrição, é o trabalho de descrever o que vemos na realidade em nossa volta e o que constatamos. Devemos recolher nesse momento o maior número de informações possíveis. Quanto maior, quão melhor e quanto mais dados nós conseguirmos aferir muito maior a possibilidade de sermos exitosos em nossa liderança. Se você não faz uma boa averiguação e uma descrição, é como a medicina, quando nós vamos ao médico, lembre que ele pede, ou ela pede, o médico, a médica, pede uma série de exames. Por que ele pede, ou ela pede, uma série de exames? Porque o objetivo é avançar na constatação de possíveis causas para a enfermidade que se está investigando. Descartar uma série delas ou chegar a uma conclusão. Por isso, esse tempo de fazer um rascunho, de descrever a realidade à nossa volta é tão importante. E o maior número de exames vai nos levar a um diagnóstico mais correto, usando no nosso caso de liderança. Quanto melhor for o exame da realidade que nos cerca, melhor será o nosso diagnóstico de qual é ou quais são os problemas a serem tratados, e isso nos levará a um melhor prognóstico. Isso nos levará a proceder de maneira mais precisa, mais correta. Na letra B, é preciso que nós lembremos da explicação. A explicação é a continuidade, é o trabalho de entender o porquê é assim. O que levou a situação a chegar nesse ponto? O que aconteceu? Qual é a história dessa comunidade? Qual é a história dessa igreja? Qual é a história desse bairro, cidade, país? Eu estou repetindo isso porque nós estamos sendo ouvidos até agora em 5 países. Então, se você está em tarefa missionária, esse processo de descrição e de explicação é fundamental. Não negligencie esse elemento. Há muitos missionários em contato com agências missionárias nos últimos anos, nas últimas décadas, nesses 30 anos que eu estou mais envolvido, conversando com líderes aqui da base que fica no Brasil, eles falam sobre isso, a importância de uma averiguação meticulosa, cuidadosa, do país para onde o missionário está indo. E depois é importante que o missionário continue nesse processo de averiguação quando ele chega no país, porque senão ele pode incorrer em erros culturais grotescos e fechar a porta para o seu trabalho. E isso não é diferente no bairro, na cidade ou mesmo no Brasil, que são países aqui dentro. É um país, mas nós temos vários Brasis, como costumam dizer os pensadores. Então, o nosso exemplo para a liderança é por que a situação está assim. O que nós sabemos sobre essa situação? Falando agora mais da comunidade local. Deus te leva a trabalhar no ministério da oração e vá averiguando. Ah, mas não há ninguém lá realizando o ministério da oração. As mulheres pararam com o círculo da oração. Me lembro aqui dos irmãos da Assembleia, com os grandes ministérios maravilhosos do círculo da oração. Mas vamos dizer que você chegue numa comunidade, você é o pastor ou a missionária, se for na Assembleia, e constata que não há ninguém orando, não há círculo de oração. Por que a situação chegou nesse ponto? Se você for conversando devagar, sem permitir que isso se transforme numa lavação de roupa suja, numa maledicência ou coisas assim, mas se você for averiguando, você vai descobrir por que as coisas chegaram nesse ponto. E você vai saber muitas coisas a respeito do processo. Vale a pena investigar a história. Guardem essa frase aqui do manual. Vale a pena investigar a história. Só se realiza um trabalho missionário bom, agradável a Deus, quando nós avaliamos exatamente ou o mais aperfeiçoado possível, aperfeiçoadamente possível, os dados acerca da realidade que nos cerca. A letra C, então a letra A, descrição, você vai rascunhando, recolhendo dados, buscando informações possíveis, depois avança para a explicação. É o que aconteceu, qual a história dessa comunidade, qual a história dessa igreja. Depois, na letra C, a interpretação é o trabalho de definir o que precisa ser feito sobre a realidade constatada ou que está sendo averiguada, para que as necessidades sejam de fato sanadas e as oportunidades aproveitadas ou criadas. Se há oportunidades, vamos aproveitar ou vamos criar situações para que se atinja o nosso planejamento estratégico. Como Deus gostaria que fosse essa igreja, o nosso bairro, a nossa empresa, a nossa cidade, o nosso país? Como ele gostaria que fosse esse lugar? Como ele gostaria que as pessoas fossem? O que precisa ser feito urgentemente para ajudar a atingir o propósito do Senhor? Em que sentido você, como líder, você, como discipulador, você, como pastor, você, como missionário ou como igreja no geral, em que sentido a nossa igreja pode ajudar para que, no caso da igreja, o bairro seja transformado naquilo que Deus pretende? O que será necessário ser feito pastoralmente para que as pessoas passem a acreditar que tem o poder de alto, do alto, melhor dizendo, perdão, vou repetir. O que será necessário ser feito pastoralmente para que as pessoas da igreja passem a acreditar que tem o poder do alto, do Senhor, à disposição, a partir do momento em que se colocarem em missão? O que será necessário para fazer? O que será necessário para motivar todo o povo da igreja? O que será necessário para motivar também as pessoas do bairro e mostrar para elas que a nossa igreja não está ali fechada dentro de si mesma. O que será necessário para o meu trabalho missionário nesse estado para onde eu estou indo? O que será necessário para o país onde eu estou trabalhando? O que será necessário? Então, vocês percebem que é uma sequência de diagnóstico para prognóstico, ou seja, examinar o máximo possível para perceber qual é a realidade, para se fazer um diagnóstico mais preciso quanto às necessidades. Qual é, na verdade, a maior necessidade e depois o prognóstico, depois o receituário, depois você vai voltar para o clínico, muitas vezes, voltar para o médico e o médico vai dizer: bom, a partir dessa ressonância, dessa tomografia, desse ultrassom, desse exame de sangue e outros exames, então nós vamos proceder assim, nós vamos fazer dessa maneira. Isso se aplica à vida de qualquer segmento social, seja dentro da igreja, seja fora. Até para os irmãos que têm uma empresa, uma microempresa, ou um determinado lugar de direção no seu trabalho, na chefia. Bom, quanto melhor for o diagnóstico, melhor a chance de atingir o objetivo. Eu estou repetindo isso porque nós costumamos negligenciar esse passo. E se negligenciamos esse passo, é certo que a medicação que nós vamos oferecer para as pessoas não é aquela que mais se recomenda. Não podemos fazer assim. Nós temos que perceber, em segundo lugar, quais são as reais necessidades e oportunidades. Leio a cartilha. É muito importante descobrir em nossa investigação as necessidades, mas também as oportunidades. Na hora de elaborarmos o nosso planejamento, temos que ser lúcidos, inteligentes. Por, em primeiro lugar, não necessariamente o mais importante a ser feito, mas o mais urgente e o mais oportuno. E, claro, deixar as portas abertas a posteriores projetos e iniciativas que abarquem esses aspectos mais importantes, que nesse primeiro momento estão sendo deixados para uma segunda etapa. Por isso é necessário um prudente balanço entre o urgente e o importante, o oportuno e o valioso. Sem esse balanço, cairíamos no imediatismo e somente trabalharíamos pela solução de pequenos casos e aspectos, sem abarcar nunca um projeto ou aspectos grandes. E há coisas que nós devemos saber que só serão resolvidas e alcançadas a médio prazo, e outras a longo prazo, e outras ainda a longuíssimo prazo. Eu fiquei sabendo nesta semana, na semana passada, acho que já comentei com vocês, de um casal que nós treinamos há mais ou menos uns 12 anos atrás, de 12 a 15 anos atrás, e agora Eles estão com três projetos estratégicos de formação de liderança aqui no Brasil e estão plantando um avanço estratégico de treinamento de discipulado em Portugal, na Europa. Irmãos, prestem atenção, 15 anos depois, não foram 15 dias depois. Todo um trabalho tem que ser feito para se verificar quais as necessidades e quais as oportunidades, qual é o primeiro passo a ser dado, qual o segundo passo, qual o terceiro passo. E em terceiro lugar, finalizando hoje esta reflexão para você poder depois mastigar, eu quero convidar você a mastigar, mastigar, mastigar. Ouvir, ouvir mais de uma vez. Pastores, colegas, façam isso. Jovens pastores, eu já estou encerrando a carreira que me foi proposta, mas você que está começando, mastigue muito, dê cada passo na sua hora. E em terceiro lugar, averigue os recursos de pessoal e recursos materiais. Para colocarmos as ideias que tivemos em prática, com quem precisaríamos contar? Com quem de fato podemos contar? Porque uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é a realidade nua e crua. Ou seja, com quem eu posso contar? O que precisaríamos em termos de materiais? Quanto de dinheiro? Quantas salas? Quantas horas? Para os treinamentos, para reuniões, para cursos de capacitação, etc. O que de fato temos? Porque também tem que se verificar isso. Às vezes você não tem tudo à disposição que gostaria de ter para realizar. Bom, o que vamos fazer a partir do que temos? Onde poderíamos buscar ajuda? Onde poderíamos buscar recursos, etc. Queridos, saber o que temos é parte fundamental da investigação da realidade. A avaliação da realidade de nada valerá se não sabemos dos recursos humanos e dos recursos materiais disponíveis para fazer algo em prol do projeto de liderança, seja pastoral ou missionário ou de liderança ministerial, a fim de sanar as necessidades descobertas e de se aproveitar as oportunidades existentes. Certamente, não vamos resolver a maioria das necessidades, nem atender a toda a urgência que percebemos na comunidade, mas alguma coisa pode ser feita, alguma coisa podemos fazer, porque maior é o nosso Deus. Fecho aspas. E no próximo sábado eu quero falar com vocês sobre programação, mas só para lembrá-lo então dos três itens da apostila que eu já dei o crédito do Colégio Episcopal e particularmente do Bispo da Primeira Região no ano de 1993. Em primeiro lugar, a investigação da realidade. Essa investigação da realidade tem três fases ou três elementos, que são a descrição, a explicação e a interpretação. Na verdade, tudo isso objetivando fazer um diagnóstico Estou traduzindo por essa linguagem. Buscando diagnóstico, buscando diagnóstico, buscando diagnóstico. É assim que se faz pesquisa na academia, é assim que se faz ciência nas áreas biomédicas, é assim que se faz em diversos setores da vida social, nas humanas, nas exatas, nas biomédicas. Prestem atenção, as pessoas com maior resultado foram aquelas que gastaram mais tempo estudando e se preparando e planejando, fazendo um excelente, o melhor possível, como eu disse, diagnóstico. Em segundo lugar, hoje é importante verificar quais são as necessidades que existem para que nós trabalhemos ou eu trabalhe, dependendo aí da realidade de cada um de vocês, e quais são as oportunidades. E em terceiro lugar, quais são os recursos de pessoal. E quais são os recursos materiais que nós precisamos e quais são aqueles que nós temos à nossa disposição ou onde podemos buscar aquilo que precisamos. Tá bem? Então, nós vamos continuar conversando sobre isso, mas hoje fique com essa palavra sobre diagnóstico. Agora, irmãos, eu quero partir para uma breve reflexão bíblica nesse que eu acho que é o nosso nono encontro, lembrando a você que, se você quiser alcançar o seu objetivo como líder, e aqui tome esse título, nas mais diversas áreas da vida pessoal, familiar, de trabalho ou ministerial, que é o que nós estamos focando, você precisa entender o princípio da renúncia. Abraão renunciou o que tinha e seguiu a Deus. Depois renunciou ao filho que ele esperou muito, muito tempo esperando por Isaque, e Deus pediu que ele levasse Isaque como oferta, e ele levou Isaque, e ele esteve disposto, teve fé para renunciar, e por causa disso é chamado o pai da fé. Em Filipenses capítulo 2, verso 5 a 11, nós temos Jesus renunciando à posição de Deus. Ele sempre foi Deus, eternamente Deus, e será eternamente Deus, mas por um tempo específico para uma tarefa a mais importante nos céus e na terra, desde a criação, o Senhor Jesus veio para redimir, para libertar, para salvar toda a humanidade. E para isso, ele renunciou à condição de Deus, se tornou escravo. Servo, foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Ora, você, líder, ou discípulo de Jesus não é maior do que o mestre, Mateus 10. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais que o seu senhor. Se ele se fez servo, nós temos que nos fazer servos. Precisamos, queremos ser missionários. Pessoas querem ser missionárias, querem ser líderes, querem ser pastores, querem trabalhar na igreja local. Ótimo, maravilhoso. Mas não aparecem para jogar o jogo. Não aparecem muitas vezes, não estão disponíveis. Quando você precisa, ela nunca está disponível. É preciso de renúncia. É necessário que você faça com que Deus cresça na sua vida e você diminua. João capítulo 3, versículo 30. João Batista já falou isso. O Evangelho de João está nos mostrando isso. Efésios capítulo 2, Marcos capítulo 8. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Renúncia à vida centrada em si mesmo. Renúncia ao ego centrismo. Que aproveita o homem guardar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 35 e 36. Que aproveita você? Ah, eu quero ajudar, eu quero tal, eu quero isso, mas depois não renuncia, não tem jeito. E vai morrer frustrado. Há relatos inúmeros de pessoas que às vezes morreram ou frustrados ou no último segundo, glória a Deus, que pelo menos no último segundo se arrependeu. Mas, poxa, se você pode tomar uma decisão agora e experimentar dessa vida agora, para que deixar para daqui a alguns anos? E quando um cristão fica muitos anos no mesmo lugar, do banco lá da igreja, sem pegar no seu pé por causa do lugar onde você senta. Mas, se você fica lá e não atua, e não atua, e não atua, ou então já atuou, se decepcionou e largou mão, sabe o que acontece? Os anos vão passando e o seu coração vai endurecendo e você vai ficando amargurado. Porque há um lugar aí que só o ministério de Deus pode preencher, Deus preencher, mas fazer parte da comunidade de Deus, da comunidade de Jesus, também nos leva a um ministério de Jesus, porque nós somos corpo dele. Então, para isso, precisamos renunciar. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Lucas 9. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3. O discípulo, para aprender de Jesus, o líder, para aprender de Jesus, tem que ter a palavra do Mestre como ponto de partida, ponto de apoio e ponto de referência. O ponto de vista, o ponto de chegada. Mateus capítulo 7, aqui a frase é do meu trabalho sobre discipulado. Citando Bonhoeffer, um homem absolutamente sobrenatural, ele diz assim: a autonegação consiste em conhecer apenas a Cristo e não mais a si próprio. Inversamente, aquele que segue em frente, sem olharmos o caminho que julgamos tão difícil, a autonegação diz apenas isso: ele vai à frente, apega-te a ele. Então aqui, nós não estamos falando que a sua vida vai se tornar chata, xarope, Sua vida não vai se tornar uma vida de beato, nada disso, ou de beata. Não, mas você vai viver o propósito do reino, e esse propósito faz você saltar de prazer. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Não deixe a semente de Deus ficar infrutífera na sua vida. Se torne um solo fértil. Quem vai investir em obreiro, invista em solo fértil. Não invista em coisas que não são produtivas. Os capitalistas nos ensinam isso. Aliás, eles deram um banho no socialismo histórico, também por causa da burocracia do partido, mas eu. Só um parêntese aqui. É importante, irmãos, que nós vejamos, se as pessoas que vivem para ganhar dinheiro só têm essa busca, essa pobreza, a pobreza de espírito de viver só para ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro. Um governador recentemente pegou acho que 84 anos de prisão. O homem chega a ser governador de um estado da federação, já tem tudo. Para que fazer tanta malandragem, né? Há presidentes da República que fizeram isso, há juízes que fizeram isso, e a gente se pergunta para quê? Por quê? É um vazio. Não deixe que o seu coração entre nesse vazio para se tornar um líder abençoado em que segmento for. Você precisa renunciar. Se você instalar a segurança da sua vida sobre as coisas desse mundo que são passageiras, você vai dificultar a sua entrada no reino. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus ou no reino de Deus. Marcos 10. 25. Por favor, não estou falando que você não pode ganhar. Não estou falando que você não pode ser abençoado por Deus e prosperar. Você pode ser abençoado, pode prosperar economicamente, falando aqui o português claro, e pode ser usado para trabalhar com as pessoas que também são mais abastadas economicamente e ainda pode investir pesado na sua comunidade local, no seu dízimo, em missionários, pode ser uma bênção, mas a Bíblia diz que é mais difícil. Por quê? Porque a pessoa acaba se tornando escrava dessa busca efêmera, dessa busca que é vazia. Ela só não será vazia se você entender que tudo que Deus te deu, tudo veio de Deus, como diz um hino, né? E é texto bíblico. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, to damos. Então, você vai entender que tudo que Deus colocar na tua mão é para disponibilizar para o reino do céu. Então, agora encerrando essa devocional, você precisa renunciar. Na renúncia, você vai ser provado. E provado para decidir qual é o bem mais precioso. São as coisas dessa vida ou é Deus? Se for Deus, você vai ter que renunciar a muitas coisas, efêmeras. É isso. Para optar por um projeto de salvação, de libertação, de solidariedade, de ajuda, de muito prazer. Só que é renúncia total. Uma renúncia que te leva a ser um verdadeiro adorador. que até a palavra adoração significa isso em hebraico. Se prostrar, se dobrar, se render diante de Deus, mas entenda isso como um grande prazer. E Deus proverá para você tudo o que é necessário e você experimentará a plenitude da bênção de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu encerro a nossa devocional dizendo: para ser um líder segundo o coração de Deus, se não me engano, esse é o nosso nono encontro sobre lideranças, são todos os sábados, tá bem? E você pode encontrar os outros, se você não ouviu ainda, no blog. Renuncie ao efêmero e se entregue totalmente ao projeto de vida abundante, vida plena, vida de prazer eterno com Deus. Conscientize-se da possibilidade de ser provado. Tenha em Jesus o seu modelo de renúncia. Renuncie como adoração. Adoração não é ficar cantando. Tem muita gente que pensa, né, os levitas, os levitas, os levitas. Meu irmão, levita. A tribo de Levi não era responsável só pelos cânticos, por tocar instrumentos. Eles cuidavam do templo, eles tinham que limpar os animais, eles tinham que certamente limpar o banheiro, né, lá próximo ao lugar onde se sacrificavam os animais e onde as pessoas tinham que vir para o templo e devia ter lá um banheiro da época. E eram os levitas responsáveis. Levita era porteiro. Então, levita não é ficar cantando. Cantar é a coisa maravilhosa. É um dom maravilhoso. Mas não é o ministério dos levitas. E aí o pessoal levanta às 8 horas, canta até às 8h30 e acaba de cantar, acabou a função levítica. Não. Se você levita, tem que ser porteiro da igreja, tem que limpar o banheiro, tem que ajudar na limpeza, trabalhar no bazar, ajudar os mais pobres, receber as funções da direção da sua liderança e ajudar. Se você é pastor, receber a direção dos seus líderes, presidentes ou bispos e obedecer. Se você é missionário, receber a direção da agência missionária e obedecer. Ser levita e adorador é entregar uma vida em serviço. Entregar totalmente, porque os levitas entregavam totalmente. Abrir mão da sua porção em terra. O nosso projeto, meu projeto, não é nessa terra. Não estou interessado. Nunca tive interessado. Minha família é minha testemunha. E meus irmãos, amigos. Acertei muito, errei. Mas uma coisa que quero te dizer, tinha consciência e clareza que minha vida era para ser uma renúncia total, como forma de adoração. Encontrar em Deus a força para renúncia. Fazer da renúncia uma prática de vida e renunciar para ser pleno de Deus. Que Deus nos abençoe e, se você desejar, entre no grupo do WhatsApp ou fale para pessoas, por favor, notícias do Pastor Gama, porque todo dia a gente coloca uma devocional, e fale também do blog, que vocês já têm o um endereço. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção e a inspiração do Espírito Santo seja sobre nós. E sobre nós permaneça, assim como com todo o povo de Deus, espalhados sobre a terra, Amém. hoje e eternamente. Amém, amém e amém.